Como falei, boa parte dos repórteres dos circos trabalham de casa. Nosso pequeno ninho de notícias, se você quiser se dignar a chamar o que os circos faz de notícia, é mais ou menos o tamanho de um trailer. Tem 20 carteiras escolares enfiadas lá dentro, de frente para uma fileira de TVs sem som em uma parede. As mesas são equipadas com laptops velhos, cada um com um adesivo engraçadinho que diz: "Por favor, respeite essas máquinas." O local estava quase vazio naquela manhã. Eu me sentei na fileira de trás, perto da parede, na frente de um pôster mostrando um jantar de ação de graças em uma privada. Embaixo dessa encantadora imagem havia a frase: "Por favor, cague onde come." Eu liguei o laptop, tirei meus impressos sobre a carreira curta e indistinta de Pump DeVoe da pasta e dei uma olhada em tudo enquanto o sistema operacional iniciava. Abri o Word, digitei "obituário de Pump DeVoe" na caixa adequada e fiquei sentado ali, olhando para o documento em branco. Fui pago para debochar da cara da morte para leitores de 20 e poucos anos que achavam que a morte só acontecia com os outros. Mas é difícil ser engraçado quando se está furioso. Com dificuldade para começar? Era Kate Curran, uma loura alta e esbelta por quem eu sentia um forte desejo, que era quase certamente não correspondido. Ela era sempre gentil comigo e infalivelmente doce. Ria das minhas piadas. Essas características eram raramente sinal de desejo. Se eu estava surpreso, nem um pouco. Ela era linda. E eu não. Se posso ser sincero, sou exatamente aquele nerd do qual os filmes adolescentes debocham. Até meu terceiro mês trabalhando nos circos, eu até tinha o acessório geek perfeito, óculos emendados com fita adesiva. Um pouco, respondi. Eu conseguia sentir o cheiro do perfume dela. Era de alguma fruta, peras frescas talvez, alguma coisa fresca pelo menos. Ela se sentou à mesa ao lado, uma visão de pernas longas com calça jeans desbotada. Quando isso acontece comigo, eu digito: "A raposa castanha veloz pulou por cima do cachorro preguiçoso 3 vezes, bem rápido." Abre os portões da criatividade. Ela abriu os braços para me mostrar como os portões da criatividade se abriam e acabou me oferecendo uma visão de tirar o fôlego dos seus seios aconchegados dentro de um top preto. Acho que não vai funcionar nesse caso. Kate escrevia uma coluna própria, não tão popular quanto Falando Mal dos Mortos, mas ainda bastante lida. Ela tinha 500.000 de seguidores no Twitter. A modéstia me proíbe de dizer quantos eu tinha naquela época, mas pode pensar em 7 dígitos. Você não vai estar enganado. A dela se chamava Enchendo a Cara com Kate. A ideia era sair para beber com celebridades das quais ainda não tínhamos falado mal, e até algumas de quem falamos topavam, vai entender, e entrevistá-las conforme iam ficando progressivamente bêbadas. O que saía era incrível e Kate gravava tudo no iPhone rosa fofinho que tinha. Ela deveria encher a cara junto com os convidados, mas bebia apenas um drink quase até o final, conforme eles iam de um bar para o outro. As celebridades raramente percebiam, só reparavam no formato oval, perfeito do rosto dela, no cabelo louro com cor de trigo e nos olhos grandes e cinzentos, que sempre projetavam a mesma mensagem: "Nossa, você é tão interessante." Elas faziam fila para o abate. Apesar de Kate ter conseguido acabar com 5 ou 6 carreiras desde que entrou para a equipe dos Circles, 18 meses antes de eu subir a bordo. A entrevista mais famosa era com o comediante que opinou sobre Michael Jackson: "Aquele bundão pretenso branco está melhor morto." "Ela te negou um aumento, foi?" Kate indicou a sala de Jeroma. "Como você sabia que eu ia pedir um aumento? Eu contei?" Hipnotizado por aqueles olhos enevoados, eu poderia ter dito qualquer coisa a ela. "Não. Mas todo mundo sabia que você ia pedir, e todo mundo sabia que ela ia dizer não. Se ela dissesse sim, todo mundo ia pedir. Ao dizer não para quem mais merece, ela cala a boca de todos nós na hora." Quem mais merece? Isso me deu um espasmo de prazer, principalmente vindo de Kate. "Então você vai ficar?" "Por enquanto." Respondi, falando com o canto da boca. Sempre funciona para Bogue naqueles filmes antigos, mas Kate se levantou e limpou uma sujeira inexistente da parte achatada e encantadora do top. "Eu tenho uma coluna para escrever. Vic Albini. Deus, como ele entorna." "O herói gay de filmes de ação?" "Novidade. Não é gay." Ela me lançou um sorriso misterioso e saiu andando, me deixando curioso, mas sem querer realmente saber. Fiquei sentado em frente ao documento em branco de DeVoe por 10 minutos. Consegui um falso começo, apaguei e fiquei mais 10 minutos sentado. Eu conseguia sentir os olhos de Jeroma em mim e sabia que ela estava dando um sorrisinho, mesmo que só por dentro. Eu não conseguia trabalhar com aquele olhar grudado em mim, mesmo que fosse só imaginação. Decidi ir para casa e escrever o texto sobre DeVoe de lá. Talvez alguma ideia surgisse no metrô, que sempre foi um bom lugar para pensar. Comecei a fechar o laptop e foi nessa hora que a inspiração veio novamente, da mesma forma que aconteceu na noite em que vi o texto sobre a partida de Jax Briggs para o grande banquete VIP no céu. Eu decidi que ia me demitir e que se danassem as consequências, mas eu não iria calado. Abandonei o documento em branco sobre DeVoe e criei um novo, que chamei de Obituário de Jeroma Whitfield. Escrevi sem dar uma pausa. 200 palavras venosas jorraram pelos meus dedos e foram parar na tela. Jeroma Whitfield, conhecida como Jerry pelos amigos íntimos. Segundo relatos, ela teve 2 na pré-escola. Morreu hoje às... Eu olhei para o relógio. 10h40 da manhã. De acordo com os colegas no local, ela sufocou com a própria bile. Embora tenha se formado com honras em Vassar, Jerry passou os últimos 3 anos da vida se prostituindo na Terceira Avenida, onde supervisionava uma equipe de 2 dúzias de escravos burros de carga, todos mais talentosos que ela. Deixa o marido, conhecido pela equipe do Neon Circles como Sapo Emasculado, e um filho, um merdinha feio, carinhosamente chamado pela equipe de Pol Pot. Todos os colegas concordam que, apesar de ela não ter nenhum talento, Jerry tinha uma personalidade dominante e impiedosa, que mais do que compensava. Sua voz surrada era famosa por provocar hemorragias cerebrais, e a falta de senso de humor era lendária. Em vez de flores, Sapo e Pot pedem que quem a conhecia demonstre sua alegria pela partida dela, enviando balas de eucalipto para crianças famintas na África. Haverá uma cerimônia no escritório do Neon Circus, onde os alegres sobreviventes vão poder compartilhar lembranças preciosas e se unir para cantar Ding Dong, The Witch is Dead. Minha ideia quando comecei essa afronta era imprimir umas 12 cópias, pendurar em toda a parte, inclusive nos banheiros e nos 2 elevadores, depois dar tchau para o escritório do Neon Circus e para a rainha das balinhas para sempre. Eu talvez até tivesse feito isso se não tivesse relido o que escrevi e descoberto que não era engraçado. Não era nem um pouco engraçado. Era o trabalho de uma criança tendo um acesso de birra. O que me levou a me perguntar se todos os meus obituários foram igualmente sem graça e idiotas. Pela primeira vez, você talvez não acredite, mas juro que é verdade, me ocorreu que Bump DeVoe foi uma pessoa de verdade e que em algum lugar poderia haver gente chorando porque ele morreu. O mesmo devia valer para Jack Briggs e Frank Ford, que descrevi como o famoso coçador de saco do Tonight Show, e Trevor Wills, um astro de reality show que cometeu suicídio depois de ser fotografado na cama com o cunhado. Essa foto o Circus publicou com alegria no site, acrescentando uma tarja preta para cobrir as partes íntimas do cunhado. As de Will estavam protegidas, fora do campo de visão, e você pode imaginar onde. Também me ocorreu que eu estava passando boa parte dos anos mais criativamente fecundos da minha vida fazendo um trabalho de merda. Era vergonhoso, na verdade, uma palavra que jamais teria ocorrido a Jeroma Whitfield em nenhum contexto. Em vez de imprimir o documento, eu o encerrei, arrastei até a lixeira e fechei o laptop. Pensei em voltar até a sala de Jeroma e dizer para ela que eu não ia mais escrever coisas equivalentes a um bebê jogando cocô na parede. Mas a parte cautelosa da minha mente, o guarda de trânsito que a maioria de nós tem lá, me mandou esperar. Pensar direito e ter certeza absoluta. 24 horas, decretou o policial de trânsito. Vá ao cinema e durma bem esta noite. Se ainda se sentir da mesma forma amanhã, vá com Deus, meu filho. Já está indo? Perguntou Kate do laptop dela, e pela primeira vez desde o meu primeiro dia ali, não fiquei paralisado por aqueles olhos cinzentos enormes. Eu só dei um aceno e saí. Eu estava assistindo a uma matinê de Doutor Fantástico no Film Forum, quando meu celular começou a vibrar. Como o cinema do tamanho de uma salinha de TV estava vazio, exceto por mim, 2 bêbados dormindo e um casal de adolescentes fazendo barulhos de aspirador de pó na última fila, eu arrisquei uma olhada na tela e vi uma mensagem de texto de Kate Curran. Pare o que estiver fazendo e me ligue agora. Fui até o saguão sem lamentar muito, apesar de eu sempre gostar de ver Slim Pickings largar a bomba. E liguei para ela. Não seria exato dizer que as primeiras 2 palavras que saíram pela boca de Kate mudaram minha vida. Jeroma morreu. O quê? Eu quase gritei. A garota da pipoca olhou para mim por cima da revista que estava lendo, sobressaltada. Morreu, Mike. Morreu. Engasgou com uma daquelas malditas balinhas que vivia chupando. Morreu hoje às 10h40 da manhã. Eu tinha escrito. Sufocou com a própria bile. Só coincidência, claro, mas eu não conseguia pensar em uma mais maléfica. Deus transformou Jeroma Whitfield de posso fazer em posso fiz. Mike, ainda está aí? Estou. Ela não tinha substituto. Você sabe disso, não é? Sim. Agora eu estava pensando nela me mandando pegar uma bala e estalando a dela contra os dentes. Então estou tomando a iniciativa de convocar uma reunião amanhã às 10. Alguém tem que fazer isso. Você vem? Não sei. Talvez não. Eu estava andando na direção da porta na rua Houston. Antes de chegar lá, lembrei que deixei minha pasta na cadeira do cinema e voltei para buscar, puxando o cabelo com a mão livre. A garota da pipoca estava me olhando com pura desconfiança agora. Eu tinha decidido me demitir hoje de manhã. Eu sabia. Deu para ver na sua cara quando você saiu. A ideia de Kate olhando para minha cara talvez tivesse me deixado com a língua paralisada em outras circunstâncias, mas não naquele momento. Foi no escritório? Foi, por volta das 2 da tarde. Éramos 4 na sala de trabalho, não trabalhando, só batendo papo e compartilhando histórias e boatos. Você sabe como é? Eu sabia. Essas reuniões de fofoca eram um dos motivos de eu ir para o escritório em vez de trabalhar em casa, no Brooklyn. Além da chance de me banquetear de tanto olhar para Kate, claro. A porta estava fechada, mas a persiana estava aberta. Normalmente ficava. A não ser que estivesse fazendo uma reunião com alguém que ela considerasse importante. Jeroma gostava de ficar de olho nos vassalos. Só me dei conta quando Pink disse, o que a chefe tem? Ela está toda a Gangnam Style. Eu olhei e ela estava pulando para frente e para trás na cadeira com as mãos no pescoço. Ela caiu da cadeira e só consegui ver os pés sacudindo. Roberta perguntou o que devíamos fazer. Eu nem me dei o trabalho de responder. Eles entraram. Roberta Will e Tim Peck Sue a levantaram pelas axilas. Kate foi para trás dela e fez a manobra de Heimlich. Pink ficou na porta balançando as mãos. O primeiro apertão no diafragma não fez nada. Kate gritou para Pink ligar para a emergência e apertou de novo. O segundo apertão fez uma balinha de eucalipto sair voando até o outro lado da sala.